Super Pop Live. Marcelo Playboy DJ. O agito que faz a diferença. Segura o som das marcantes. Você me deixou chorando com você. Quando se foi, nem disse adeus. Se parece criança pra você, por que chorei? Por que chorei? Sou